vadiu o estúdio, foi uma maravilha, 2 dias. Hoje já também é uma criançada um pouco maior, né? Tô aqui com a professora Renata Soares, do Colégio Padre Palmeira, e ela tá aqui com uma galera, acho que tem mais de 50 alunos, e também veio visitar aqui os estúdios da UESB FM, também da TV UESB. Boa tarde, professora Renata. Pode falar aqui no microfone. Olá, boa tarde. Que prazer estar aqui, gente. Tenho certeza que a turma tá me ouvindo. Tá, você conectou todo mundo isso. Aqui. Olha ali, nós que lindeza. No outro estúdio aqui, que a gente separado por um vidro, tá lá os alunos, né? E eles estão ouvindo você também. Tá que todo luxo. Mundo lá, feliz. Olha, agora vale lembrar que essa turma eu não conseguiria trazer sozinha. Então, olha, um cheiro pra professora Mara Beatriz, a professora Edith Lene, a professora Gleice, essas três mosqueteiras que não me largam e nem largam essa turma bonita do padre, porque o padre é gigante. É um colégio muito, muito tradicional aqui na cidade, né? Todo mundo conhece o Colégio Padre Palmeiras, inclusive eu dei aula lá, tava falando aqui pra você, né? Teve uma época quando eu voltei de Salvador e eu dei aula lá no Colégio Padre Palmeira, tenho muito carinho, assim, fez parte também da minha história. Mas essa vinda de vocês aqui, vocês vieram conhecer a Rádio UESB, a TV UESB também, né? Como é que surgiu, qual é a ideia de vocês aí para os alunos? Pois é, olha só, a parceria entre o Padre Palmeira e o Instituto Federal, ou desculpa, o IFBA. É o IFBA, né? É federal, FBA. Sim. Isso. Vocês têm uma parceria com o IFBA. Exatamente. O que que acontece? É uma parceria que a gente vem fortalecendo há alguns anos. A professora Joana, ela já tem o Padre Palmeira como parceiro cativo. Então, o que que acontece? Nós estamos com alunos do ensino médio. Uhum. O terceiro ano, em particular, ele vai se despedir do Padre Palmeira em dezembro. Então, a nossa discussão é: como é que esses alunos estão saindo do ensino médio? Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos? Qual a robustez que eles estão levando através do que eles estão aprendendo no Padre Palmeira? O Padre Palmeira, por si só, não daria conta. Então, essa parceria com o IFBA vem agregar. E agora, o projeto é adentrar o UESB, porque é um horizonte possível, sem sombra de dúvidas, para os estudantes do ensino médio de escola pública. Foi muito bonito a gente vir para cá no ônibus, e os estudantes olhando pela janela, e olha, aqui logo logo será o meu destino. Olha, eu quero fazer tal curso. Então, imagine, três grandes instituições, o IFBA, o Padre Palmeira e a UESB. Então, os estudantes estão sendo convidados a conhecer os estúdios da TV e Rádio UESB. E logo mais, nós vamos organizar, aqui ainda no espaço da UESB, uma roda de conversa para a gente estar tratando sobre os perigos e a potência de toda a tecnologia. Então, a gente vai, nessa roda de conversa, tratar desde as fake news até a revolução tecnológica, né? E aí, legal, a gente vai falar de... É pano pra manga. Importantíssima aí essa iniciativa de vocês, principalmente nessa questão, né, da fake news, que é um assunto recorrente, infelizmente, né? Meio que uma epidemia surgiu aí, justamente na época da pandemia, começou essa epidemia de fake news, e a gente fica feliz de recebê-los aqui, já puxando a brasa, né, para nossa sardinha, que os meninos também tenham vontade de fazer jornalismo, comunicação, e de repente, quem sabe um deles vai estar aqui. Claro. No meu lugar, ou comigo, né? Não sei, trabalhando aqui. Professora, é um prazer recebê-los, como eu falei, e fique à vontade para falar mais alguma coisa que de repente é importante que seja ressaltada, agradecer alguém, tá? Fica à vontade. É isso. A gente não se cansa de agradecer o Instituto. O IFBA é, de fato, um grande parceiro. A professora Joana também, que todo grande projeto desenvolvido pelo IFBA, ela tem já na cartela o Padre Palmeira. E agradecer em especial essas professoras que estão sempre comigo, né? A professora Mara, a professora Edirlene, a professora Gleice e todo o time do Padre Palmeira. Aqui eu agradeço em nome do diretor William Carregosa, que é outro grande visionário, sim, da escola pública. E eu diria que o apelo ou a provocação que a gente precisa fazer cada vez mais é que os alunos da periferia, os alunos da escola pública precisam de fato adentrar nos espaços públicos, sim, precisam correr atrás de sua cadeira, porque quando a gente abre as portas ali do Padre Palmeira, os portões, nós estamos abrindo as portas para o povo brasileiro. Então a gente precisa potencializar cada vez mais. A gente sabe que o serviço público também vem aí com uma, tem uma cultura de que é um trabalho moroso, é um trabalho onde os projetos são acanhados. Então a gente quer ir nessa contramão, dizer não, o serviço público é para o povo brasileiro, precisa ter sim eficiência, excelência, desde o trato até esses grandes projetos. Os alunos da escola pública precisam conhecer e saber que a UESB é um espaço público e possível a todos eles. E assim, oxalá por mais jornalistas, oxalá por mais grandes... médicos, professores também, claro, né? Claro, professores, né? Sem sombra de dúvidas. Aqui o curso de letras é um dos melhores do Brasil, né? O curso de letras, direito também, né? Os cursos da UESB são famosos, né? De excelência. Eu tenho um carinho muito grande pela UESB, porque eu me formei aqui também, eu sou pedagoga, a primeira turma de pedagogia, então já eu tenho também a UESB num lugar todo especial. Eu também, me formei aqui, eu amo a UESB. Olha, prazer falar com a professora Renata Soares, a galera do terceiro ano A, isso? Eu tô pescando aqui no seu papel ali, né? Terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C, e temos também a galerinha do Fluxo. Olha que maravilha, o Fluxo explica pra gente que como é o Fluxo. O Fluxo, nós estamos com essa modalidade, são aqueles alunos que por N questões não conseguiram estar na série de acordo com a sua idade, então eles fazem duas séries em uma para compensar e aí estar de igualdade, né? Em pé de igualdade com aqueles que vão sair na idade certa do ensino médio. Lá ainda tem o EJA? Tem, à noite. Então o Padre Palmeira funciona em três turnos, manhã, tarde, noite. À noite temos essa modalidade. Mais adulto, EJA, né? Sim. Também, aliás, é só adulto, né? Também são aqueles alunos, porque tem uma diferença pro Fluxo e pro EJA, a questão de idade. Idade. Menores de idade, né? Aqueles, e o EJA para aquelas pessoas que de fato têm uma